tema hoje da palestra é a lei da liberdade, que também não deixa de ser a lei, uma lei natural, uma lei, sendo uma lei natural, é uma lei divina, é uma lei instituída por Deus, é a lei da liberdade. É uma série de várias leis, que começou com a lei da reencarnação, depois a lei do trabalho, a lei do karma, e hoje nós vamos falar sobre a lei da liberdade. Para quem se escuta falar em liberdade, a gente pensa que a liberdade é algo que já existe há muito tempo. Não. A liberdade é bastante recente. Apesar de ser uma lei divina, uma lei natural, aqui no Brasil, até 35, 40 anos atrás, era impossível a gente se reunir, todos nós que nem estamos aqui, devido a uma ditadura militar que existia na época, que era proibido a liberdade de credo, a liberdade de reunião, a liberdade de palavra, a liberdade de escrita. Mas isso já passou. E vamos então retornar agora um pouco na história de quando é que começou realmente a se mover essas ideias de liberdade. Vamos voltar lá para 1789. Por ocasião, então, quando aconteceu aquilo que a gente chama de Revolução Francesa, que diria eu que foram os primeiros movimentos, as primeiras manifestações que tinham como intuito a liberdade. Tanto que a bandeira, símbolo da Revolução Francesa, existia um triângulo que estava escrito liberté, égalité e fraternité. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, ela marcou o término da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então foram, naquela época, foram, digamos assim, movimentos que duraram praticamente durante 10 anos, de 1789 até 1799, aconteceu aquilo que iniciou os movimentos de liberdade aqui no nosso planeta. Rolaram muitas cabeças. Existia a famosa guilhotina. Então, todos aqueles que se opunham à Revolução eram simplesmente decapitados. O que aconteceu na época? As duas classes predominantes que mantinham o poder na época, que era a nobreza, e depois liderada pelo rei, e o clero, liderada pelos cardeais, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, eram as classes dominantes da época. Elas foram derrubadas, foram derrotadas, foram colocadas no seu devido lugar e começaram, então, o surgimento do poder da burguesia, que começou depois, então, no século XIX, 1800 em diante, então, com a Revolução Industrial, a renovação, digamos assim, das ideias de liberdade. Naquela, mais ou menos na mesma época, com a declaração da independência dos Estados Unidos da América, também aconteceu, de igual forma, uma vontade de liberdade, uma vontade de serem livres. Tanto que tem uma cláusula lá na declaração da independência dos Estados Unidos da América que diz que todo homem que nasce livre, ele deve permanecer livre e morrer livre. É claro que naquela época ainda existia a escravidão, que só foi depois abolida com o presidente Abraham Lincoln. Mas na Declaração de Independência dos Estados Unidos existia essa preocupação com liberdade. Mais precisamente em 1774, aconteceu a Declaração Universal dos direitos do homem e do cidadão, que tinham como conceitos básicos, eram princípios básicos, a autonomia, a igualdade e a beneficência. Autonomia não é nada mais, nada menos que um sinônimo de liberdade. Igualdade, todos nós somos seres iguais, um perante o outro. E beneficência, a importância, mais uma vez, aquela palavra que dentro da filosofia diz de alteridade, importância ao outro, beneficência, beneficência, é ser beneficente ao outro. Mais precisamente aqui no Brasil, no mesmo ano, em 1779, um pouquinho depois, aconteceu aqui também no Brasil, não é só fora, não, a Inconfidência Mineira, liderada lá pelo Joaquim José da Silva Xavier, parece que é o nome dele, né? Se não me engano, o Tiradentes, que dizia assim em sua bandeira: liberdade ainda que tardia, liberdade ainda que venha tarde. Então, para nós termos uma ideia, a liberdade sempre foi algo assim que inebriava, algo que era necessário para as pessoas. Mas sempre tiveram os ditadores, sempre existiram as pessoas que não queriam isso. Tanto que temos aqui no Brasil exemplos, né, do Estado Novo na década de 30, depois em 64 com a ditadura militar, na União Soviética lá com Stalin, com Lenin, com Khrushchev, e depois em outros países da América Latina com todos os ditadores, que tentaram sempre usurpar o direito de liberdade das pessoas. Mas eu quero falar agora sobre um movimento filosófico que aconteceu na década de 60 e no início da década de 70, que chamava-se de existencialismo. O existencialismo, ele já existia há muitos anos, mas mais precisamente na década de 60 e de 70 existiu o existencialismo defendido pelo Jean-Paul Sartre e pelo Albert Camus. Exatamente, eles eram extremamente ateus, eles não acreditavam em Deus, eles não acreditavam em fé religiosa nenhuma, mas eles, principalmente o Sartre, na sua obra literária, no seu livro O Existencialismo é um Humanismo, ele era extremamente humanista, apesar de ser ateu. Ele dizia assim que o homem, ele apenas existe. Ele nasce para crescer, viver e depois morrer. O existencialismo é contrário a toda e qualquer ideia espiritualista, a toda qualquer ideia de algum sentimento espiritual, porque ele nos dá uma ideia de que o homem somente existe, nasce, cresce e morre, e acabou. Não tem essência espiritual nenhuma. Mas lá, ele nos diz, num certo capítulo, ele nos diz assim, que o homem, ele nasce e ele é atirado ao mundo. Ele é atirado ao mundo e depois ele é condenado à liberdade. O homem é condenado à liberdade. Veja a palavra que ele usa para classificar a condição do homem no mundo. Condenado à liberdade. E que essa liberdade de todos nós, homens, seres humanos, quando a gente fala homem, a gente classifica os seres humanos, ela vem nos dar a condição de possibilidade de escolhas. Todos nós fazemos as nossas escolhas. Todos nós temos a liberdade hoje de fazermos as nossas escolhas, de escolher o que é bom para nós. Mas no momento em que nós escolhemos algo para nós, nós temos que pensar se aquilo que nós escolhemos para nós também vai ser bom para os outros. Aí que está o humanismo dele. E que a nossa escolha, da nossa escolha vai depender do nosso futuro. Tem muito a ver com a lei do karma. Se nós fizermos a escolha errada hoje, através da nossa condição de liberdade, nós vamos colher frutos amargos no futuro, se fizermos uma escolha errada hoje, através da nossa liberdade. Ao passo que se nós fizermos uma escolha consciente, lúcida, coerente, nós vamos ter, certamente, de volta algo bom. E que, dizer assim, que não adianta, aí ele dá um recado aos cristãos. Ele diz assim, não adianta vocês, cristãos, estou falando agora como um ateu, na figura do Sartre, não adianta vocês, cristãos, darem culpa a Deus, ou a quem quer que seja, pelo erro de vossas escolhas. O erro é de vós próprios. O erro é de nós próprios. Então, a liberdade, de certa forma, ela nos dá condições maravilhosas de livre-arbítrio, de fazer aquilo que nós queremos. Mas nós somos responsáveis pela nossa liberdade. E não ninguém mais. E a nossa liberdade, ainda diz ele, veja bem, ele era ateu, hein? Ele diz assim, e a nossa liberdade, ela vai até o ponto em que não diminua a liberdade do outro. No momento em que eu estiver avançando a minha liberdade no ponto tal em que o outro vai ter que diminuir a liberdade dele, nós estamos sendo injustos. E nós vamos colher isso depois. Então, vocês, tudo aquilo que a gente colocou aqui agora é mais ou menos aquilo que está no Livro dos Espíritos, só que com outras palavras. É? Dentro, digamos, da filosofia, dentro da religião e até dentro da política. Então, liberdade é isso. E aqui fica mais uma proposta de reflexão. Somos realmente livres? Até que ponto vai a nossa liberdade? É uma questão bastante complexa.